Também pra tua família, garoto! Vamos começar! Bora, meu águia! Bora botar o doce que a partir de agora tudo é festa, tudo é curtição. É o Pop, meu irmão! 5, 4, 3, 2, 1. Agora, neguinho! O águia chegou. Bora, Elisson, como é que é? Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Esse 18ão tem que falar. O bagulho endoidou. Júnior Santorini. Acha que semestre que balança tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa e quem tá tocando é o Pop. Canta aí, vai. A gente brigou. É assim que eu gosto de ouvir. Vai com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Registra e tudo, LG! Então joga. Joga. Então joga, vai moçar. Joga o popô. bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Eu quero tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Escurinho, bora, bora, bora, bora. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá. Prepara, Neguinho. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Deixa eu vir baixinho, deixa eu vir baixinho. Que eu sei quem que tá feliz hoje aqui, a torcida do Clube do Remo, não é verdade? Quem é do Remo, bota o bracinho pra cima aí, só quem é do Leão, bota o bracinho pra cima, que já tá assim um passo do campeão para esse, meu irmão. Quem bota fé que o Leão vai ser campeão para esse, bota o bracinho pra cima. E quem é do Paysandu, dá uma vaia no Remo aí. E agora quem é do Remo, dá uma vaia no Paysandu. Só a torcida do Papão, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha da mão, bate na palminha da mão, vai. Tchá, tchá, tchá. Torcida do Papão, torcida do Papão. E quem é do Clube do Remo? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. 5, 4, 3, 2, 1. O bagulho enorme. Reduzindo na mania, pra que possamos levar um pouquinho mais de gente na mania, hoje aqui ao som do Pop Live, Arena do Fabinho, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Quem conhece essa aqui vai cantar bem forte hoje aqui, vai ter tudo, Ellison. 1, 2, 3. Vocês podem cantar alto, vai! Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, tantão assim, custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Só quem sabe solta a voz aí! Só mais, só mais. Uma chance. Pode crer. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa tá ardendo, vai. Obrigado, meu pai.

Bota pra cima, vai ter tuba, por aquele papo assim, ó. E doida, caralho. Estamos juntos, hein, maninho? É o gringo do pop aqui, garoto! Para Marcelo! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, pelo tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. É muita onda, bro! Fala, meu parceirão Duda! Tamo juntinho, hein, garoto! Tá curtindo o pop aqui, ó, vai dando coisa boa, meu irmão! Qual é o barato, Elis? Qual é o papo, maninho? Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. A gente, o Parigrê, o Kiko, o Aldo, o Serginho também do Pário, o Rodolfo e também o Rafael Pereira do Guamá, rompendo fronteiras. Tô gostando de ver. Aí, Luda, no áudio, aqui comigo, rapidinho. DJ Ellison. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Meu parceiro Maurício não tira o som. Jogando. Comemorando seu aniversário aqui no show do pop. Aparelhagem no seu coração. É o Super Pop. Alô Maurício! Morena jogando, Lourinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou. Gabriel e Dalva também. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. DJ Geleia, DJ Auri, lá de Macapá também. Vieram pro aniversário do DJ Alisson. Estão aqui comigo. Mandando ver. Da batalha.

aquele som que marca, né, meu irmão? Pode crer. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Vem, eu sou de Benjô. Providencia um balde de cerveja aqui. Pro queixinho, tá com a ponta, meu irmão. Fica imaginando a tua boca dizendo assim. Vem! Vem pra mim. DJ Ellison. Você parece. Gente com a gente também, o meu aninho boy também. Magoei você. Aí, bom, um abraço pra você, um dos nossos grandes representantes também aqui em Abaiteto, um grande bom. Não escuta live. Meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei, te amo de verdade, minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou o limite. É o Super Pop na Arena do Fabinho! Quero te perder, porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Agradecer com muito carinho, meu grande amigo Pedro. Lá na PS Joias, parceirão, amigão de toda a família Pop. Valeu, meu irmãozinho! Nossa história de amor, eu sei. E olha, gente, dia 6 de maio. Anota em mim essa data aí, dia 6 de maio, na arena, aqui na Arena do Fabinho, uma grande festa aí, tem o primeiro baile de favela, com o som Marimoto, uma super estrutura de som, luz e a participação dos DJs do Pop Live, Crocodilo, Ouro Negro, Carroça e DJs do Pop Som também, hein? Prepara aí, Domingos, que eu quero ver! Tu fica rico em 2018, meu irmão. O bagulho fica doido. DJ Ellison. Meu amor, vou encontrar você no Mega Pizzi. Com esse som, vou mostrar. Pode tocar com esse rapaz que ele pega choque. Né? Simbora! Sempre lembrado, viado! Sozinho já não sei. Gostei da lupa, viu, Tony? Tendo encontrar você. Essa distância só me faz sofrer. E a semana, e a semana, e a semana. Porque me abandonou. Entoide, entoide, entoida. Cacetado, moleque, dá uma cacetada de ouro. O fortíssimo Júnior da Maroc, Thierry, Thierry Santos, Bianca, Celi Viegas também. E Doni, Doni, Doni, vai, Doni, vai.

gravando. Para a Jesse Sou, de Belém do Pará, aqui presente, o Leandro Ney, da família Jesse Sou, valeu, galera de Valdecante, obrigado pelo carinho. Pequinho. Vamos levando as nossas últimas aqui, viu, galera? Sim, ó! Amor, não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia. Sardinas. Que não tivesse no presente. Tamo junto, hein, maninho? Uma pessoa do passado. Meu parceiro Vitor. Será rapaz, esse Vitor tá mais abraçado do que... Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Aí! Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. Júlio da Maroc. Santos, é dele Bianca, Silvio Viegas, toda a galera. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Apelido carinhoso, Gustavo Lins. Dali, DJ Edson. Pegue. Pra quem tá apaixonado. Na verdade, essa aí é pra quem nunca levou um chifre, meu irmão. Oh! Todo mundo diz o que os olhos não veem. Não tá tranquilo, tá de boa. O coração não sente. Então me diz por que é que eu tô aqui no bar. Bebendo e chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Maurício do Altino Sou, esse é parceiro, né? Se ainda onde a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos atadas, tô. Porque foi embora. Pinte o nego aí, queixinho. Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta bem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando teu nome. Ainda tô aqui. Volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando teu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Volta logo pra mim. Faz um S, detona a metralhadora. Chega junto aí, ó! Machine! Essa emoção que contagia! Vem, vem, vem! Yeah. faltando o quê? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Joga pra cima todo mundo. Vai, vai, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. A marca oficial da família Pop.